Sessão 16. Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Sessão 16 do livro 1º, Dias Primaveras, de Casimiro de Abreu. Orações. A. A alma, como um incenso, ao céu se eleva, da fervida oração nas asas puras. E Deus recebe, como um longo hosana, o cântico de amor das criaturas. Do trono douro que circundam anjos, sorrindo ao mundo, a Virgem Mãe se inclina. Ouvindo as vozes de inocência bela, dos lábios virginais de uma menina. Da tarde morta o murmurar se cala, ante a prece infantil que sobe e voa. Fresca e serena, qual perfume doce das frescas rosas de gentil coroa. As doces falas de tua alma santa valem mais do que eu valho, ó querubim. Quando rezares por teu mano, não te esqueças também, reza por mim. Fim da sessão 16.